história pra vocês, então. Yes! De mulheres que... Leve sotaque, sabor tesão. Quero mais, pique sorvete, pistache. Te faz, não olha pra trás. Maloqueira, tatuada, salto 15, né, yes. Cartaz. A barreta, short, curta, entorta até um bom rapaz. Maconha, fumacê, com um escolhido perfeito, yes. Pernoite nos balancê, por trás do vidro, fumê. I love life, ela é bivolt. Quer esquecer uma semana de trampo, vodka, ener, hashtag, partiu dançar um pouco. Curti um funk, se destaca. Taca no rap, quer se achar malandro, dela vira marionete. Hoje ela brinda a vida, pois já sofreu de amor. Descobriu uma saída, sexo sem compromisso. Não quer dinheiro, o romantismo quer prudência. Ouvi gemidos, filme pornô pra que se na cama ela faz ao vivo. Quem pega quieto, pega sempre, sua regra é o sigilo. Só não vai se apaixonar que essa dona é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Ela quer liberdade, não depende de homem nenhum. Independentemente, guerreira, mãe solteira. Muitas doses amargas, poucas doses de amor. Ex-companheiro errado, ela conhece o horror. Dessa história vem o filho e a ilusão, que fez ela esconder a chave do seu coração. Agora é só cuidar da cria e trampar, guerreira. Enfrenta as dificuldades de uma mãe solteira. Ter fé que ela é mais e o jogo vira, pois sabe que é mulher, bela como uma joia safira, que se modela com um salto, rímel, batom. Malandro duro mesmo que uma taça de Chandon, ou um blunt de maçã com chocolate alpino. A liberdade agora é que guia o seu destino. É. Que guia o seu destino. Dignidade, respeito, responsabilidade. Não esquece o compromisso, né? Seu filho em primeiro lugar. Não quer contato nem pensão. Só quer trabalhar, estudar, gozar até enxergar o sol. Pé descalço, camisetão, no bico tomar refri. No banho a reposição, tá na hora de tu reagir. Única preocupação, liga babá pra conferir. Se prepara, é terceiro tempo, hoje ninguém vai dormir. Fica chorando, não, não leva nada. Não, ela é mulher independente, mãe solteira. A carga com as despesas, tá viva e aproveita. Guerreira top, não liga pra tua riqueza. Vacinação do coração, curou a dor da traição. Sua evolução de homem não tem compaixão. De homem não tem compaixão. De homem não tem compaixão. Iludido uma vez, percebe que a felicidade não é um homem que traz, e sim a família que construiu. Sozinha, lutando e com coragem.